tradição de dois séculos só. O romance ideal serve bem ao mercado pra vender livros, filmes e novelas, pra fazer canções como essa, né? O bom senso é uma coisa das mais importantes.